sou a chave da sua prisão. Se for pra ser o outro, você aceita. Assina teu contrato, se sujeita. Esqueça o que aconteceu. É melhor para o negro. É pressão. É pra cima. Não confio mais ninguém. medos que eu ignorei, reclamações que duraram meses, eu aqui sem dar ouvidos. Mesmo até sem te compensar, eu não parei e te quis frustrar, talvez até eu perderei sentido. Isso tudo pra ser mais forte que tu. Eu tenho medo de me entregar para depois sofrer. Eu sei que és um grande homem e que me ama e só quer me ver vencer. Mas por causa das mentiras, das promessas sem sucesso, eu não confio em mais ninguém. Mas por causa das traições e de tanta decepção, eu não confio em mais ninguém. Mas por causa das mentiras, das promessas sem sucesso, eu não confio em mais ninguém. Mas por causa das traições e de tanta decepção, Mega Mega Príncipe Negro. Essa gata linda com muito prazer. E ela quando dança, olha que tesão. Dá uma rebolada pra chamar atenção. Vem chegar mais perto, venha conhecer. Essa gata linda com muito prazer. E ela quando dança, olha que tesão. Dá uma rebolada pra chamar atenção. Ela pega a mão no joelho, ela pega a mão na bundinha, ela pega a mão pra cima, ela pega a mão, ela pega a mão no joelho, ela pega a mão na bundinha, ela pega a mão pra cima, ela pega a mão. Vem, soca, soca, soca, vem, soca, soca, soca, vem, soca, soca, soca nela, neném. Vem, soca, soca, soca, vem, soca, soca, soca, vem, soca, soca, soca nela, neném. Banda New Mega, a explosão do sucesso. E ela com dança, olha que tesão. Banda Doce Proibido, o doce quente do Pará. O Tim Foguinho Beat é de Santa Isabel. Aceita, meu amor, tá, meu bem. Vem chegar mais perto, venha conhecer. Essa gata linda com muito prazer. E ela quando dança, olha que tesão. Dá uma rebolada pra chamar atenção. Vem chegar mais perto, venha conhecer. Essa gata linda com muito prazer. E ela quando dança, olha que tesão. Dá uma rebolada pra chamar atenção. Ela pega a mão no joelho, ela pega a mão na bundinha, ela pega a mão pra cima, ela pega a mão, bate palminha. Ela pega a mão no joelho, ela pega a mão na bundinha, ela pega a mão pra cima, ela pega a mão, bate palminha. Vem, soca, soca, soca, vem, soca, soca, soca, vem, soca, soca, soca nela, neném. Vem, soca, soca, soca, vem, soca, soca, soca, vem, soca, soca, soca nela, neném. Vem, soca, soca, vem, soca, soca, soca, vem, soca, soca, soca nela, neném. Vem, soca, soca, soca, vem, soca, soca, soca, vem, soca, soca, soca nela, neném. É Mega Príncipe Negro, DJ Roger Mixi. Ela é a mulher mais linda que vi na minha vida. As curvas dela me fazem enlouquecer logo na hora. Quando ela me toca, ela me domina. Ela me fascina com um simples beijo na boca. Ninguém me engana que tu és a mulher que me faz sentir calor, sentir o amor, sentir-me bem. Podem falar o que quiserem, mas não me importo. Contigo sei que vou mais além. Essa mulher é linda, oh. Ela me faz fazer coisas que nunca fiz na minha vida. Faz fazer coisas

Príncipe Negro, DJ Edilson e Edielson. Aqui a gente faz a melhor festa pra você. Descendo sem parar, o nosso amor tava ficando, não podia acabar. Você se acordou,